Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltam 14 minutos para as 10 horas da manhã e eu quero saudar, então, dar meu bom dia ao senador Dário Berger, PMDB, enfim, depois a gente vai compreender esses meandros melhor, senador. Mas qual é o motivo da sua vinda? Por que Chapecó? Para muitos pode parecer óbvio, sim, porque somos a capital da agroindústria. Mas o que seria essa defesa da agropecuária? Ela é muito ampla. O mote, a chamada é muito ampla. O que, que a gente tem que compreender disso? Seja bem-vindo ao Estúdio Condá. Então, Raquel, meu bom dia a você e todos os seus ouvintes. Preliminarmente, eu quero te dizer que, inegavelmente, o agronegócio, ele exerce um papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país. Ele responde por cerca de 23% do produto interno bruto brasileiro e por 40% de tudo que é exportado. Então, você veja que esse setor agropecuário, agricultura, tem um valor inestimável no desenvolvimento e no crescimento econômico, na geração de emprego e oportunidade. E assim por diante. Bem, e Santa Catarina, esses números, elas são também extremamente significativos. Santa Catarina, o agronegócio responde por 20% do PIB catarinense e por cerca de quase 10% das exportações. E o que é mais importante, e por que eu sugeri que a nossa audiência pública fosse aqui em Chapecó? Porque Chapecó é a capital do agronegócio de Santa Catarina e uma das capitais do agronegócio do Brasil, né? É a capital do oeste catarinense. Reúne aqui todas as qualidades necessárias para que a gente debata essa questão que, na minha opinião, ela é essencial, ela é vital para o futuro do oeste catarinense e para o futuro do Brasil. Cujo objetivo principal hoje é debater a defesa agropecuária de Santa Catarina. E buscar aqui, no padrão de qualidade já existente em Santa Catarina, um modelo para o país. Porque eu vou te dar um número só de uma audiência pública que participei agora na quinta-feira, ontem, lá na Comissão de Agricultura do Senado Federal. E o comparativo que eles fazem sempre, invariavelmente, é com Santa Catarina. Veja bem, o comparativo foi com Mato Grosso, com Santa Catarina, com relação à questão sanitária propriamente dito. O Mato Grosso tem cerca de 28 milhões e 500 mil cabeças de gado. Santa Catarina tem 4 milhões e 200 aproximadamente. O Mato Grosso tem apenas 6 postos fiscais de fronteira. Santa Catarina tem 33 e cada um tem um posto fiscal federal. Isso bem exemplifica que porque Santa Catarina conquistou essa certificação já, que é uma certificação internacional, e a mais recente foi aquela que, inclusive, acho que você participou, Colato, né? Foi conquistada junto com o Rio Grande do Sul, que reconhece Santa Catarina e Rio Grande do Sul como estados livres da peste suína clássica. E Santa Catarina é o único estado brasileiro que é livre da aftosa sem vacinação. Isso são conquistas imensuráveis no setor agropecuário. Isso abriu novos mercados, isso dinamiza a economia local e por isso é que nós estamos aqui hoje exatamente não preocupado única e exclusivamente com Santa Catarina, que já fez o seu papel de casa. Nós estamos preocupados com os outros estados e com o governo federal, que não faz o papel de casa e que pode comprometer aquilo que nós já, aqui em Santa Catarina, conquistamos com muito sacrifício. Então, eu sou membro titular também da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, e tive o privilégio de ser distinguido pelos senadores para ser um relator dessa matéria que está relacionada à defesa agropecuária do país. Isso é tão importante, na minha opinião, que isso mexe com a qualidade daquilo que você come hoje e você come amanhã. E naquilo que a gente tem que produzir também com qualidade para que a segurança alimentar seja um ponto de referência para todos nós. Portanto, talvez as pessoas possam não dar a devida importância para esse momento que nós vamos viver hoje às 14h na Acamosc, né? Mas eu tenho impressão, ou melhor, tenho certeza que é um ponto importantíssimo que abriu inclusive mercados além de Estados Unidos, Japão, Rússia, Hong Kong, Singapura, Angola, Chile, Uruguai e Argentina. Até bem recentemente a nossa relação de exportação era com Uruguai e Argentina. E agora Rússia e etc e tal. E o que é mais importante, a Coreia do Sul está de olho nos nossos produtos. E ela importa cerca de 400 mil toneladas de carne suína. E nós ainda não abrimos esse mercado lá. E eles estão de olho em nós, por quê? Pela qualidade dos nossos produtos, porque nós somos livres de aftosa, porque nós somos livres da peste suína, porque nós clássica, porque nós somos livres daquilo, e que no cenário nacional e internacional, evidentemente que eles veem Santa Catarina como um agente importante para adquirir os nossos produtos. E nós aqui, evidentemente, que estamos ávidos para buscar novos mercados, para dinamizar a economia, para gerar riqueza, emprego, renda, enfim, para que o desenvolvimento econômico seja compatível com o desenvolvimento social da região. Olha, a gente vive efetivamente, eu conversei com o governador do estado, ele reafirma sempre isso, Santa Catarina vive, apesar da crise, vive no setor produtivo um bom momento. Ele até dá para repetir e se dá. Nós vamos ser os últimos a entrar na crise e os primeiros a sair. Ele tem, apesar de uma visão extremamente crítica, preocupado com questão previdenciária, preocupado com burocracia, ele mantém essa visão otimista e que bom, é o gestor do estado, que bom que seja assim. Mas eu quero dar bom dia para o deputado Colato e no texto aqui que mandou a assessoria, né, que eu li aqui, é quase como um convite, uma descrição do evento. Vai se abordar a questão burocrática, né? Então, serão relatadas pelos participantes. Aí a gente pensa audiência, ouvir, falar, explicar, ouvir demanda. Colato, bom dia. Como vai ser essa audiência? Vocês pretendem ouvir, ser ouvidos, serem ouvidos? E quando a gente fala na questão da burocracia, talvez, no primeiro momento, o que mais preocupe, e o Colato sabe bem disso, quero saudar a chegada aqui da senadora Ana Amélia, já começamos a conversa, senadora, obrigada. Mas quando a gente fala em questões, talvez, fundamentais para o nosso sucesso, o que seria essa burocracia no meio produtivo? E o que seriam as questões estruturantes? Porque o senador Berger escreveu muito bem, nossa, a gente faz bem, a gente exporta tecnologia, qualidade, a gente aprendeu como fazer e faz. Mas fica uma questão, e como é que a gente manda isso tudo para fora só com rodovia? Não dá para não falar, eu ouvi o senador aqui dizer, sim, está tudo certo, concordo, aprendemos, dominamos, mas como é que a gente manda isso para o litoral se a ferrovia, que é para vir há um século, não vem? Bom dia. Colato, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia, os ouvintes da Condá. Eu primeiro quero agradecer aqui, a ter a honra de participar numa mesa aqui de discussão, né, com a Raquel Lang. Nos sentimos honrados pela presença hoje. Dois senadores numa sexta-feira. Dois senadores, Dário Berg e a nossa Anamélia, que é a presidente da Comissão da Agricultura do Senado e o relator dessa matéria importante, que é a defesa agropecuária, defesa sanitária animal e vegetal do Brasil. E eu sou convidado, a gente está participando desse evento aqui em Chapecó, é uma iniciativa do Senado que eu achei importante para trazer aqui, realmente, dentro daquilo que se faz da realidade da agropecuária brasileira, né, para eles sentirem e realmente ouvir o que se faz aqui, os problemas que tem e a busca das soluções. Por isso, queria aqui agradecer muito. E é muito importante para nós, Raquel, que o senador esteja aqui. Às vezes as pessoas não dão tanta importância. A gente fez todo o convite junto com o senador, porque é da importância da presença desses dois senadores, porque aqui são as pessoas que vão decidir o encaminhamento desse processo que você falou, burocrático, de complicações que nós temos para o agro, para a questão da defesa sanitária animal e vegetal, que é uma marca de Santa Catarina. Nós somos um estado de excelência e que serve e tem um projeto piloto para o Brasil. E qual é que é o sentido dessa audiência pública? Você ouvir, né, e pelo que o senador Dário Berg está colocando, aqui é a última audiência pública externa que está sendo feita, e escolheu Santa Catarina. Por que Santa Catarina? Porque Santa Catarina é um exemplo nessa área, mas claro que nós temos muita coisa a avançar ainda. Então, nada melhor do que vir ouvir a indústria, as cooperativas, os técnicos, a Federação da Agricultura, todos os envolvidos nesse processo, para que eles possam, olha, temos isso, temos aquilo, mas falta ainda isso, aquilo, e principalmente nós mexermos com a legislação. A nossa legislação nesta área é de 1952, né? E agora nós temos aí os decretos emitidos pela senadora Cátia Abreu, que é a nossa ministra da Agricultura, destravando um pouco essa questão da burocracia, de você exigir certas normas que não cabem mais, até pela tecnologia nova que nós temos aqui. Nós temos equipamentos, por exemplo, que são importados, que não podem ser usados aqui no Brasil, porque as normas que existem, elas não são do nosso tempo e não permite que você use essa tecnologia. Então é isso que nós estamos fazendo. Essa audiência pública com certeza vai trazer muitas informações, principalmente daqueles que vivem o dia a dia. Nós queremos saber do técnico que está lá dentro do frigorífico, do diretor da empresa, do transportador, daquele que está lá na agricultura, que vai fazer a inspeção lá no campo, né? A cadeia toda, desde o agricultor até chegar lá no porto, como você fala, né? Que nós temos dificuldade, que é a nossa logística precária no Brasil, que a gente está tentando mexer com isso. E por onde passa isso? Passa pelo mundo político. Você tem os problemas da política hoje, mas tem as soluções via política. E é isso que nós estamos procurando fazer. E eu quero aqui, como catarinense, como chapecoense, como a pessoa do S envolvido, agradecer a disponibilidade de vir aqui, né? A senadora Ana Amélia, chegamos às 2 da manhã, já estamos aqui na batalha junto com o Dário Berg. Enfim, nós viemos aqui para trazer também notícias boas dentro desse quadro difícil que o Brasil vive. E na verdade, o que nós queremos? Nós queremos que as pessoas, aqueles que estão no dia a dia, que nos dê a solução. Quer dizer, o problema, e também nos aponta a solução para que, como legislador, a gente possa, estando na Câmara ou no Senado, buscar as saídas e, de uma vez por todas, termos aí, então, um encaminhamento dessa questão da defesa sanitária animal e vegetal no Brasil, que precisa ser reformatada, que precisa de uma legislação nova, que precisa um novo sistema, que nós queremos colocar a iniciativa privada, como os órgãos estaduais, municipais e federais, nesse processo. O governo federal não está tendo condição de dar infraestrutura, de ter os técnicos suficientes, então nós temos que achar uma saída. O que não pode é você deixar uma fábrica sem funcionar, deixar de exportar, deixar de fazer uma atividade econômica, porque quando se chega na área pública, ela tem uma complicação, uma burocracia, uma dificuldade que ela não te dá a resposta que você precisa, e com isso o prejuízo está aí, e a empresa, por exemplo, não pode estar lá porque falta um veterinário para ser o inspetor naquela empresa como é hoje. A demanda é muito maior do que a participação da área pública. Então, nós temos que destravar isso, e eu acho que hoje nós vamos discutir isso e convidamos a todos nas 2 horas na Camosa, que tem interesse, que vão lá para discutir o assunto. Eu acho que agora nós aproveitarmos a presença dos senadores e da senadora aqui para nós levarmos para dentro do Congresso Nacional, aqui de Chapecó, esse problema e com eles, né, e com a Câmara dos Deputados, buscar a solução para a burocracia, como também a logística, a ferrovia, que aqui também os senadores podem nos ajudar, que é um anseio da região. Mas a verdade é essa: o Brasil, em termos de logística, nós estamos muito atrasados. Se você comparar números com os nossos concorrentes argentinos, e americanos, asiáticos, nós tomamos de goleada e o custo do Brasil está sendo muito grande, e é isso que nós estamos trabalhando aqui, para tirar um pouco do custo do Brasil, que trava e dificulta até a competitividade com outros países lá fora. E eu acho que nessa questão do agro nós temos qualidade, temos o agricultor melhor do mundo, mas precisamos que fora da porteira as coisas aconteçam. Nós aqui queremos agradecer os senadores, porque estão vindo aqui buscar essas informações e essas propostas para que essa situação aconteça. Nós precisamos destravar o setor agropecuário e toda a economia do Brasil, que vive um momento complicado. Olha, infelizmente, eu falava no intervalo comercial, a sensação que a gente tem é de navegar num mar de impossibilidades. Estou poética hoje nessa sexta-feira. Senadora Anamélia Lemos, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Estúdio Condá. O senador Berger até faz uma leitura otimista, né? Ele exaltou muito a nossa capacidade, nós somos pequenos. Eu falo muito em relação ao perfil do Oeste Catarinense. Somos pequenos produtores, inventamos o que não existia, otimizamos, temos assim um bom know-how, criamos o know-how, por exemplo, no beneficiamento da proteína animal, a gente fala isso com orgulho. Mas, ao mesmo tempo, e até fazendo um contraponto, senador, é muito bom ser bom no que se faz, deve ser um prazer incrível você ter bem a sua propriedade. Eu falo do pequeno, que é o nosso ouvinte, enfim, conquistar excelência, ter bons resultados, enfim, só que não é bom ser uma ilha. Eu não gosto quando dizem, olha, muitas vezes vem o pessoal de fora, Chapecó é uma ilha de prosperidade. Eu não gosto disso, não gosto dessas assertivas, porque não é bom selo. Então a gente vê o estrangulamento pela questão burocrática, e se fala em desburocratização. Eu penso, quando será? A gente aqui faz muito bem, mas tudo que é feito aqui sai de caminhão. Numa pista complicada, eu faço essa analogia, com o turista que vem da Argentina, com a Raquel que vai viajar para a praia, com a família que busca tratamento em Florianópolis, é uma pista de duas mãos, uma vai e outra vem. E acostamento precário em muitos momentos. Então, é complicado, né? Quer dizer, a mesma coisa que eu digo, meu filho, ai mãe, quando eu crescer eu quero um super carro. Eu digo, filho, para quê? Você mora em Chapecó, Santa Catarina. Seu supercarro não vai passar por Lombada e não vai aguentar os buracos. Compra um carro, né? Compra um Fusca, que é bem resistente. Adapte à realidade. Não dá para sonhar em andar num carro americano nas estradas do Brasil. Nesse contexto, senadora, a senhora é do Rio Grande do Sul, a realidade é análoga, o perfil é parecido. É bom dizer que a gente é uma ilha de prosperidade? Ou será que não dá para reverter? A gente podia virar uma península, daqui a pouco a gente pode voltar a pertencer. Acho que aumentaria o senso de pertencimento. Bom dia, um prazer conhecê-la. Bem-vinda ao Estúdio Condá. Bom dia, minha cara Raquel, meu caro amigo senador Dário Berger, meu caro amigo e conterrâneo Valdir Colato, e ouvintes do Estúdio Super Condá. Eu queria primeiro, Raquel, te agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Mas que inveja nós gaúchos temos de Santa Catarina. Vou te dizer. Olha, depois nós vamos ter que falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, que inveja senadora. Nós temos de Chapecó. Mas é no sentido positivo. Na verdade, nós padecemos no Brasil de uma falta total de planejamento. Chapecó, há 30 anos atrás, tinha uma população de talvez 80 mil habitantes. Talvez 80 mil habitantes ou 50 mil. Hoje ela está com mais de 200 mil habitantes. Só que as estradas para chegar e sair de Chapecó são as mesmas. E o número de veículos de passeio, veículos públicos, ônibus, caminhões, tudo aumentou. O tamanho do caminhão aumentou. Hoje é um bitrem. Então isso também é um elemento de, eu diria assim, de saturação do nosso espaço de mobilidade urbana. E nós não nos preparamos para isso, nós não planejamos. Nós temos esse grande mal no Brasil. Aí vale para qualquer, mesmo em Santa Catarina, que é um estado que antes de todos os outros cuidou da sua telecomunicação, que hoje todos estamos conectados com a internet, cuidou da sua mobilidade rodoviária, o que é a nossa estrada que vai lá para a Serra do Rio do Rastro, que é uma coisa impensável. Eu fui naquela estrada em pleno, não tinha asfaltamento, que a gente olhava para baixo e tinha medo de cair naquele peral. E hoje está uma estrada belíssima, que turista vai lá e se encanta. Então, ao longo do tempo foram feitas muitas mudanças, mas elas ainda estão aquém do desenvolvimento das cidades. E aí as pessoas, sejam os catarinenses, sejam os gaúchos, vão subindo. Então, se você olhar o mapa brasileiro, vai ter catarinense espalhado por qualquer lugar. Eu fui a Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e o que tinha lá, tem uma rua que se chama Santa Catarina. Ruas com os nomes das cidades catarinenses. E essa gente que são empreendedores daqui, que, como você falou muito bem, não é bom você ficar dizendo que é uma ilha. Mas quanto mais perfeito e melhor você é, mais exigente você fica. E mais você quer produzir e fazer, porque aqui é uma capital, como muitas cidades gaúchas, de empreendedores, de pessoas que são criativas, são talentosas para fazer o que se faz. Eu vou te dizer sinceramente, eu levei um susto positivo ao entrar no hotel que eu estou, Bertazzo. É um hotel, parece que eu estou, sabe aonde? Em Dubai. Olha, eu viajo, Raquel, eu viajo muito. Eu conheço muito a gente. Hoje nós temos marcas daqui, nascidas aqui, que são globalizadas. Perdigão, Seara, Aurora, Sadia, são globalizadas, estão no mundo. Então, eu acho que nós temos sim motivo de orgulho disso. Agora, nós não podemos nos calar e nos contentar com a situação que estamos vivendo. Eu estava ouvindo o senador Dário Berger sobre o relato e as razões, então não vou reproduzir, porque assino embaixo o que ele disse. E a comparação que ele fez, lembrando a audiência de ontem, discutindo a pecuária do Mato Grosso. Mato Grosso tem quase 30 milhões de cabeças, aqui tem 4 milhões. Só que Santa Catarina fez o dever de casa, como ele disse. Tem 33 postos estaduais de fiscalização. E eu lembro bem, porque era jornalista como você, quando Santa Catarina fechou a fronteira, a divisa com o Rio Grande do Sul. Os governadores eram o Antônio Brito e era o Paulo Afonso aqui, se não me engano. Olha, foi uma peleia. Mas graças a esse enfrentamento que Santa Catarina teve na defesa da sua divisa sanitária, no seu cinturão de sanidade, que Santa Catarina chegou a conquistar, junto à Organização Mundial da Saúde Animal, essa circunstância que num território continental como o Brasil, a zona livre de aftosa sem vacinação. Isso é uma coisa extraordinária, é o mundo reconhecendo o esforço que Santa Catarina fez. Não é pouca coisa, Raquel. Então nós temos que sim, e Santa Catarina, eu quero dizer como presidente da Comissão de Agricultura, quando escolhemos o Dário Berger, era uma homenagem a um senador catarinense que trabalha muito pelo seu estado, pelo Brasil, pelo estado que fez o seu dever de casa e continua fazendo, e também por Chapecó, que aqui é o berço de tudo isto, de cooperativismo, de associativismo, de integrados, integradores, de produtores de todas, frango, suínos, carne bovina, tudo de grande excelência. Então, eu vou te dizer, eu estou muito feliz, Dário, por você ter tido a feliz ideia de trazer para cá, para Chapecó, essa audiência pública. Então, nós temos andado muito pelo Brasil, fomos a Rondônia. Rondônia é o mesmo problema de Santa Catarina. Rondônia é o quinto hoje o rebanho bovino. E lá tem 12 fiscais federais. E olha, tem uma fronteira com a Bolívia, que é sério como é o Mato Grosso, onde existe aftosa. E o Brasil, ou o estado do Mato Grosso, ou de Rondônia, tem que ir lá vacinar o gado boliviano, para evitar, porque o rebanho deles não é economicamente importante. Então, para nos livrarmos do problema, nós vamos lá fazer a prevenção, Raquel. Então, há um esforço muito grande, realmente, do setor produtivo disso. Agora, do ponto de vista da logística, da chamada infraestrutura, nós estamos muito aquém daquela necessidade que todo mundo precisa. Aqui você falou da estrada esburacada, não sinalizada, de porto deficiente, sobrecarregado. Aqui em Santa Catarina tem São Francisco e tem Itajaí, né? São Francisco do Sul e Itajaí. Mas muita gente do Rio Grande do Sul está usando. Chapecó Aqui o aeroporto de Chapecó, o movimento, grande parte são de gaúchos que atravessam, que vêm para cá para usar o aeroporto, porque é muito mais lógico as distâncias de vir de Erechim ou dessa região toda. Eu sou de Lagoa Vermelha, conheço bem, né? Colato a gente conhece bem. O que é a diferença que faz você chegar? Eu mesmo vou lá para o Rio Grande do Sul, hoje de noite, vou para Nonoai, vou para Constantina e volto amanhã para cá. Olha, se a senhora vai para Nonoai, muito boa sorte. Tenho que lhe desejar boa sorte, porque a coisa não está boa por lá. Eu sou usuária deste trecho, né? Então, muito cuidado, muita calma, muita tranquilidade, eu não estou exagerando. Ainda bem que é o prefeito que veio me buscar aqui. Então, vão ele todos... Sabe onde, ele sabe onde estão os buracos, ele sabe o endereço dos buracos. Ele já mapeou, porque olha, tem buraco aqui. Ele sabe o endereço dos buracos. É buraco Raquel. Negro, se entrar vai para outra dimensão. É complicado isso, senador. Não, eu sei, desculpa, eu viajo. Brincadeira. Eu viajo, eu andei a 364 lá na região norte do Brasil. Raquel, nós vivemos num país, e agora quando houve essa manifestação dos caminhoneiros, me desculpe, mas eu acho que o governo foi de uma injustiça fazer o que fez de maneira truculenta com os caminhoneiros, de uma maneira assim, uma medida provisória, sabe, uma categoria que sofre isso. Quantos caminhoneiros aqui de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul foram assassinados, tiveram a carga roubada quando viajam por esse Brasil, com estradas esburacadas, com pedágio caro, combustível caro, e aí, em cima de uma categoria que trabalha, não pode abrir a boca para se manifestar. Essa é a questão. Então, eu penso que nós temos que ter, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Para os amigos, nós passamos a mão na cabeça, mas para os adversários políticos, nós damos cacete, né? Mas então... nós chegamos nesse ponto. Eu falava um pouco quando eu falava nesse mar de impossibilidades, senadora, e talvez eu vou tentar dividir por etapas, né? Eu quero sim um diagnóstico de vocês sobre o atual momento. Não sei se ele é possível, mas eu quero isso depois do intervalo comercial. Mas para a gente falar dessa questão da agropecuária, de ouvir, né? Me desculpa, vocês não vêm já para ouvir o óbvio? Eu não sei se vai haver, não, Colato, o sentido de que, olha, toda essa sua diagnose, o diagnóstico feito aqui, sim, é isso. Eu estou envelhecendo aqui atrás desse microfone e eu não consigo ouvir novidade. Então, eu fico pensando na medida da eficiência, senadores. Mas nós vamos trazer boas novas para você. Tá, sexta-feira a gente está com a filha mil, porque já foi uma semana inteira discutindo problema. E a agenda de problema, ela não se esgota, ela sempre se renova. Mas tem problemas que já são nossos, né? Tão marca registrada é o fato de sermos essa chamada ilha de prosperidade, que o outro lado também vale. É o fato desses problemas eles permanecerem, né? Talvez eu não sei se daqui a 20 anos vai haver alguém aqui e vai dizer, olha, a ferrovia deu problema. Legal, mas eu não sei se essa expectativa antes vai ser cumprida. Raquel, mas o primeiro ponto aqui que eu acho que nós temos que levar em conta, que os senadores estão aqui, o que o senador faz, o que o deputado faz? Ele legisla, faz legislação. E nós estamos aqui trabalhando para acertar a legislação brasileira que está atrasada, que está superada e que precisa ser feita. Então, as questões internas do processo aí da defesa sanitária animal e vegetal no Brasil, ela está muito devasada, atrasada, né? Não é contemporânea. E, então, o que nós estamos fazendo aqui é uma coisa importantíssima, que é ver in loco o problema para nós buscarmos a solução. O que aconteceu sempre com os legisladores? Fazem nos gabinetes, não ouvem aqueles que estão na área, né? E a senadora Ana Amélia aqui é autora do projeto, por exemplo, das parcerias agrícolas, que nós temos lá um projeto na Câmara e no Senado. Agora vamos votar, senadora. Está pronto e você é relator lá. Com a sua competência. Aprovou no Senado, nós vamos aprovar na Câmara, depois algumas modificações, voto para o Senado e até vou pedir aqui de público que a senadora faça andar lá e o Dali, para que a gente possa ter essa lei, que é a lei da integração entre o agricultor e as empresas. Não temos lei para isso, para você ter uma ideia. Então, a gente está buscando isso. É o quê? Ouvir a realidade do dia a dia. Se você sentar hoje com um diretor de uma empresa agropecuária, um técnico, um veterinário, um agrônomo, você vai ver coisas assim absurdas, de falta de bom senso, que está acontecendo porque a interpretação de uma legislação superada traz dificuldades e um custo Brasil enorme dentro dos processos. Então, agora, ouvindo a realidade, e essa audiência pública está trazendo aqui a oportunidade dessas pessoas se manifestarem em todas as áreas, os senadores vão ter claro o que precisa colocar na lei para destravar o processo, desburocratizar e nós podemos avançar na frente. Você não imagina as dificuldades que tem nesse processo todo aí de exportação, de importação, de logística, de porto, de transporte, de papelório inútil, né? Então, é isso que nós estamos buscando. Eu acho que, com o exemplo de Santa Catarina, mais com eles que eu já ouvi, com certeza vão fazer. Veja o desafio. A lei é para o Brasil, com as diferenças que tem, que eles estão colocando aqui no Mato Grosso e Rondônia. Santa Catarina, nós temos problema. Agora, tu imagina a nível do Brasil. E nós temos, os legisladores têm que fazer uma lei para o Brasil, né? De 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a diferença, 15 mil quilômetros de fronteira, né? Então, tem todo esse processo aí que é amplo. Às vezes as pessoas dizem, mas isso é fácil, aqui vem aqui a senadora Anamélia, Darberg, Rolato, pessoal, vamos resolver isso. Não, é muito complexo e nós temos que fazer o meio de campo, o consenso, o equilíbrio nesse processo. Então, a Santa Catarina dá um passo e dá uma contribuição, não só de fazer o dever de casa, senador, mas também o exemplo de um modelo que nós estamos apresentando para o Brasil. O modelo que a ministra está tentando implantar é o modelo proposto pelo Ministério da Agricultura de Santa Catarina, pelas cidades, pela IPAG, pelas cooperativas, pelas empresas, e é esse modelo que nós queremos implantar, e a gente espera que, com a oitiva aqui de Chapecó, os senadores possam juntar todos esses elementos e fazer a legislação que o Brasil precisa na defesa da agropecuária, que é um passo enorme nesse processo da produção agropecuária brasileira, da exportação que o Brasil vive aí, da economia, é agricultura pecuária. Senador, concorda? Quer dizer, claro que se não concordasse, não estaria aqui, obviamente, eu entendo isso. Mas quando o Colato coloca essa perspectiva, essa necessidade de mudança, a gente sempre, imediatamente, já faz o contraponto da morosidade, da falta de compreensão, do entendimento que a muitos convém. Da força do corporativismo. Exatamente, também, o corporativismo, mudanças. A burocracia é um meio de vida no Brasil. E a gente se conhece burocrático desde a chegada dos portugueses. Então fica um pouco difícil entender. Ontem eu fui lá no cartório mais uma vez provar que eu sou eu. E eu fico pensando, poxa, 2015, aqui estou eu com a minha senha, sentadinha aqui para dizer... Era digital, né? Sim, é tudo muito... O processo todo foi digitalizado, mas eu ainda tenho a necessidade de provar com dois ou três carimbos que eu sou eu. Então, isso é um tanto filosófico. Senta você lá na fila do cartório e para pensar nisso e sai de lá com um tratado filosófico. Porque são questões que o brasileiro tem que enfrentar. Nesse sentido é que eu pergunto, eu sei e que qual é o custo são muitos que você assuntos. Tem que fazer, do tempo que você perde para fazer isso, você deixa de... Quantas coisas você deixa de fazer? Pessoal e intransferível, senadora. Não, eu diria a chateação que também isso... Bom, esse estressa, custo a gente já nem não computa mais. Gente, né? Estressa, o cortisol sobe. Mulher e cortisol é um binômio fantástico. Mas para fecharmos esse bloco, senador, é possível então vermos o copo meio cheio no sentido de sim, a perspectiva é boa, é através de um trabalho como esse, a longo prazo, que se muda uma realidade futura? Ou será que a gente vai ver... Eu vi exemplos essa semana, gosto muito do Boechat da Rede Bandeirantes, né? Converso com ele durante o jornal. Enfim, os maus exemplos que o Brasil protagoniza, né? Nós temos, sim, um plano fantástico para a recuperação do patrimônio, nosso patrimônio histórico, que não sai do papel. Nós temos uma lei reversa fantástica, usou, devolve. Aí eles foram fazer, não sei se agora confundo os meios, mas foram fazer uma matéria no lixão de Manaus, polo produtor da indústria da tecnologia. Ah, bota o computador no lixão. É esse paradoxo que me custa muito pensar e entender. Dá para ir contra isso, senador, e dizer, não, aqui é um comecinho, é uma gotinha no oceano, nós estamos fazendo a nossa parte. O que é que a gente tem que entender desses movimentos? Olha, nós estamos aqui numa discussão de altíssimo nível de quem somos, o que queremos e como faremos. Né? Na verdade, tudo depende de como a gente enxerga as coisas. Na minha opinião, é inegável que o Brasil avançou substancialmente nos últimos anos e nas últimas décadas. É só você ver como viveu seu avô, como está vivendo seu pai, como você está vivendo e como vai viver seu filho e como vai viver seu neto. Né? Eu, como sou de Bom Retiro, no interior de Santa Catarina, eu tenho essa nítida realidade na minha consciência. Antes da Constituição de 88... um pouco antes, não me lembro mais exatamente a data, mas o sistema de saúde do Brasil inexistia. Se você não tivesse emprego, não tivesse carteira assinada, e da carteira assinada gerava um documentozinho que era do INSS, era o INPS no passado, você sequer atendido num hospital, numa entidade, porque você era considerado como indigente. Hoje, embora não esteja perfeito, a gente percebe que essa realidade se alterou substancialmente. Agora, evidente que a tua angústia é a nossa angústia, que nós não estamos avançando na velocidade que desejamos. Nós queremos um cenário ideal, e ela é atravancada por todos esses detalhes que você menciona, tal como burocracia. Isso tem muitas lógicas e muitos viés que deveriam ser analisados e que a gente precisaria de muito tempo para ir avançando, entendeu? Mas eu sou um otimista, eu preciso ser um otimista, né? Eu fui um otimista em tudo que fiz, e por isso que hoje eu virei senador. Porque quando eu tive oportunidade para exercer a minha função, quando eu tive oportunidade de fazer, senadora Ana Amélia, eu procurei fazer e fiz, tanto é que fui reconhecido por isso. Entretanto, não fiz tudo, mas fizemos muito, vamos dizer assim, mas não é tudo que nós precisamos fazer. Bem, diante disso, só para voltar ao nosso debate aqui, que eu acho que a questão da defesa agropecuária relacionada a animal e vegetal de Santa Catarina é um padrão de excelência, e com foco nesse modelo nós pretendemos, eu que sou relator da matéria, pretendo buscar no modelo catarinense um viés importante para que, se for o caso, nós possamos construir um projeto, inclusive de lei, que seja avalizado pela senadora Ana Amélia, como presidente da Comissão de Agricultura, e por todos os senadores que fazem parte da comissão, para que nós possamos elaborar um projeto de lei que vise fundamentalmente suprir essas preocupações e essas angústias que você tem. É para isso que nós existimos. É nesse sentido que nós estamos aqui. É no sentido de muito mais ouvir do que para aprender, para saber se o modelo catarinense é realmente um modelo que possa servir de base e sustentação para um projeto nacional, se os mecanismos de garantia de participação do governo federal são adequados e importantes ou precisam ser melhorados e ampliados, e discutir também a participação do setor privado nessa questão da sanidade animal e vegetal, que é muito importante. Nós sabemos, e você sabe, que todo frango que sai daqui precisa sair com carimbo, né? E nós sabemos que nós não temos fiscal para fazer isso. Quer dizer, mas nós precisamos mudar essa consciência e encontrar uma lógica capaz de oferecer o produto de qualidade para as pessoas, de tal maneira que seja desburocratizado. Porque eu imagino, senadora Ana Amélia e deputado Colato, de que o próprio produtor é o maior interessado em oferecer um produto de qualidade, porque se for detectado algum problema, a fábrica dele vai fechar e ele vai ser eliminado do mercado. E o que nós não podemos é, enquanto poder público, atrapalhar o desenvolvimento econômico, porque é o desenvolvimento econômico que traz prosperidade, que traz riqueza, e assim por diante a gente vai. E na qualidade de legisladores que somos, que estamos no Senado e na Câmara dos Deputados, o nosso papel é esse, é de buscar aprimorar a legislação de tal maneira a tornar os municípios, os estados e a União mais céleres, mais efetivos, mais dinâmicos, mais capazes de enfrentar os problemas dos quais você relata com muita propriedade. Senadora, para encerrarmos esse bloco, é interessante isso, e é bom que haja um contraponto positivo, porque infelizmente quando a gente está na área, e a senhora sabe melhor do que ninguém, a área da comunicação, ela acaba sendo no Uruguai, vai, e na Europa muito menos, nos Estados Unidos você vai. Você vai num lugar público, está inteiramente pichado. Quando havia os telefones públicos, hoje não tem, todo mundo tem celular, mas os orelhões eram inteiramente destruídos, Raquel. Nós destruímos um patrimônio. Qual é o prazer de destruir um patrimônio que é senadora, de todos? Desculpa, mas aí a gente vai entrar num papo de senhoras, de mulheres, desculpem os senhores aqui, mas... Não, não é um papo de pra, mulher. Mas é um, para tomar é um papo tempo, de civilidade. É uma discussão que eu só tenho, desculpem, eu estava pensando nisso esses dias. Essas questões, elas surgem quando a conversa é entre interlocutoras, eu não quero ser muito radical, do sexo feminino. É curioso isso. Eu puxei o caso da violência à mulher por um detalhe, porque foi a visibilidade maior. É uma constatação. Mas, minha filha, é contra os velhos. É isso que você referiu na linha vermelha. O cidadão jovem de tudo que é idade se jogando no chão. Nós estamos com uma coisa, houve um grito, a pessoa se desespera já de ver um estampido. Nós nos assustamos porque, de fato, pode estar do nosso lado o nosso inimigo. Então, eu acho que é uma questão geral da sociedade. Uma cultura é geral, mas tem que ser amadurecida por todos. Porque eu vejo, por exemplo, aqui, a gente se orgulha muito de ser Santa Catarina, a gente já fez essa ode ao estado de Santa Catarina. Mas aqui no Oeste, eu já me peguei no final da sexta, na sexta-feira, que eu sempre digo, olha, vamos pensar, vamos não sei o quê. Eu digo, quer terminar o relacionamento? Termina o relacionamento. Não termina com a vida da sua esposa, da sua namorada. Eu já me peguei em 2015 fazendo este tipo de comentário. E é um comentário que surge a partir do quê? Dessa, infelizmente, ainda existe, eu quis falar nesse sentido, ainda existe uma apreciação diferente sob ótica feminina e masculina das questões. E essa questão geral, essa questão de uma visão mais ampla, feliz ou infelizmente, peculiaridade, enfim, ela reflete mais no modo de pensar feminino, né? Dificilmente eu ouço alguém dizer, olha, me incomoda o tiro, mas me incomoda o lixo na rua. E é uma visão, talvez, um pouco mais... Me incomoda muito a violência contra os professores das escolas, Raquel. E o pai vai junto com o filho para dar razão para o filho. Lógico. Que bate na professora. Não é natural isso, entende? Eu acho que essa cultura de violência e intolerância, e nós estamos tendo, digamos assim, uma falta de... Você vai a um supermercado, você vai a um lugar público, as pessoas esbarram em você e não te pedem desculpas. E aí te olham com um olhar de repreensão ainda, mas o que estão te incomodando, não sei o quê. E se você pergunta, uma pessoa ocupa com um automóvel um lugar destinado a um deficiente ou um idoso. E um jovem, você viu o que aconteceu? Foi um viral na internet de um jovem que ocupou uma vaga e aí as pessoas colaram o carro dele todo com azul. Que delícia, azul. Adesivaram todo de azul e aí na porta botaram o desenho de uma cadeira de rodas. Ele chegou apavorado, desesperado. E as pessoas todas em volta, dizendo, vaiando ele, né, e tal. Ele ficou desesperado, claro, e foi embora. Mas saiu sem violência. Saiu cantando pneu, ele. Saiu cantando pneu, exatamente. Quer dizer, mas veja, eu acho que essa lição é fantástica. Ou o que um juiz lá em São Paulo fez com pessoas que cometeram violência no trânsito, ou infração, ou dirigindo empregado, ou, enfim, bateram no carro, é pegar e não botar o cara na cadeia, levar para um hospital que trata de pessoas que sofreram acidentes para trabalhar lá com 8 horas por dia. Eu acho que isso aí é a melhor escola que tem. E as pessoas falando, os caras que foram punidos para cumprir essa sentença de ir lá ajudar de uniforme do hospital, carregando a cadeira de rodas ou a maca do acidentado que chegou ali, ele tá vivendo a realidade que ele poderia ter provocado. Então, todos eles achamos muito bom isso, estou aprendendo muito aqui, nunca mais vou dirigir desse jeito. Então, em vez de tirar a carteira, fazer ele ter sentir na pele. Essa educação, é isso o problema, então. Eu acho que o contexto realmente é muito amplo. Eu sei da nossa limitação de tempo, enfim, eu quero chamar intervalo comercial. E na volta, justamente, eu quero compreender isso. Que leitura vocês fazem do momento presente? Como é que é estar lá em Brasília? Eu falava desses movimentos, ora eu apoio, ora eu já não apoio mais. Ora é interessante que haja esse apoio, porque eu ouvi o líder de governo dizendo a única forma que temos de preservar a Dilma é apoiando Cunha. Veladamente, quer dizer, traduzindo, estou cortando aqui o discurso, mas é isso. Se ele oferecer, se ele sinalizar que vai haver estabilidade para Dilma, se ele tiver esse poder, nós o protegeremos, né? Então, não importa se era carne enlatada, o que quer que fosse, não importa se é ética, se não é ética. É esse jogo que a gente consegue aprender do que sai, né, na mídia. Então, a gente vai para o intervalo comercial e, na volta, ambos os senadores, hoje o Colato, que é de casa, né, ele cede o tempo, enfim. E aí vocês fazem essa leitura para a gente. O que vocês compreendem desse momento, né? Com as informações privilegiadas que tem. Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610.

Compre na sexta, cobre no sábado e economize de verdade. Micro-ondas espelhado só 299 e refrigerador Consul Inox 450 litros com mega desconto de 2.499 por 1.899. Conjunto box de casal apenas 499 e você leva em 10 sem juros. Compre na sexta, compre no sábado e economize de verdade no fim de semana quente Schumann. O futuro é definido pelas escolhas que a gente faz. Quando você decide investir numa escola particular, o seu filho passa a ter mais do que um ensino de qualidade superior. Ele ganha um futuro melhor. Porque a educação é um investimento com retorno garantido. E a escola particular é uma questão de excelência. Aproveite que as matrículas estão abertas e matricule seus filhos. Sinep, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 e 9184-7438. Amargo da Natural Ervas e Vitamel. Corra para a farmácia mais próxima e peça já o Amargo da Natural Ervas e o Vitamel, o fortificante da família. Mas exija o Amargo da Natural Ervas e Vitamel, porque sua saúde não pode ser enganada. Faltando 19 minutos para as 10 horas da manhã, é claro que segue aqui a conversa, é um momento único realmente. Que bom que ocorreu essa audiência, porque assim a gente tem o privilégio de receber dois senadores aqui no programa. Senador Berger, PMDB, e eu não sei até onde isso altera a visão ou não, até altera a postura, se é possível falar em independência ou não, mas qual é a leitura, por incrível que pareça, nós estamos chegando no final de 2015. A gente já começa a falar o nosso mote na comunicação já começa a soar a retrospectiva, melhores e piores momentos. Dá para fazer já uma leitura desse 2015? Dá para fazer. E, lamentavelmente, a leitura não é boa, né? A minha opinião é de que foi um ano perdido. E, ao invés de andarmos para frente, infelizmente, andamos para trás. Regredimos, estamos andando igual o caranguejo. Isso é um cenário que foi construído e que tem proporcionado ao Brasil inteiro uma revolta e uma indignação sem precedente em toda a sua história. Na verdade, eu penso que isso é fruto da irresponsabilidade fiscal que ocorreu e que colocou o país nessa situação que nós estamos vivendo hoje, que você tem acompanhado e todos os ouvintes têm assistido. O que me preocupa não é propriamente a crise que nós estamos vivendo, porque nós já passamos por outras crises, vamos passar por essa também. O Brasil, as pessoas são maiores do que a crise e vai chegar um ponto que nós vamos enfrentá-las de frente, com os pés no chão, com os olhos voltados para o futuro, mas sobretudo com humildade e respeito às pessoas. O que me preocupa mais é a falta de atitude do governo federal para enfrentar a crise, para ter um projeto de um projeto. Eu outro dia, acho que foi na quinta-feira retrasada, eu fiz um pronunciamento no Senado Federal, onde eu respondi praticamente essa tua pergunta em 20, 30 minutos de discurso. E eu dizia lá no meu discurso que eu não posso me conformar com um país que só esse ano vai pagar 500 bilhões de juros e serviço da dívida, 500 bilhões, presta atenção, por favor, enquanto que nós vamos investir em saúde 100 bilhões de... Não pode. Nós estamos vivendo um país onde o juro do cheque especial chega às raias dos 500%. e do cartão de crédito também 300%, 400%, e uma taxa Selic em torno de 14,25%. Como é que nós vamos escrever uma nova história para o país com um cenário dessa natureza? Porque se você está com a taxa de juro desse tamanho, você não tem crédito, você não tem investimento. Se você não tem investimento, você não tem crescimento econômico. Se não tiver crescimento econômico, as pessoas não estão comprando, as pessoas não estão vendendo. E se ninguém está comprando, não existe, como eu falei, movimento econômico, não existe geração de oportunidade, não existe geração de riqueza, não existe impostos, e não existindo impostos, o setor público vai à decadência. E, lamentavelmente, é o que nós estamos observando hoje no Brasil. A rigor, a minha preocupação maior se dá com a falência do setor público propriamente dito. Esse modelo que está aí, todos nós sabemos, você sabe, e você é uma crítica feroz do sistema conjuntural do país. Esse sistema, ele se esgotou em si mesmo, ele não atende mais às necessidades da população. Nós estamos pagando uma carga tributária altíssima e o retorno que estamos recebendo é de péssima qualidade de serviços públicos, seja na saúde, seja na educação, seja na logística, na infraestrutura que você mencionou, que as estradas permanecem da era de 30, 40, 50 anos atrás. E o que é pior, esburacaram-se. E hoje tem no acostamento buraco para entrar, aguardando para entrar na pista. Mas isso é fruto, evidentemente, infelizmente, de uma irresponsabilidade fiscal, de gestão, de planejamento, que precisa ser corrigido. E a minha preocupação é muito grande com relação a esse assunto. E eu sou um otimista. O meu propósito, meu princípio é de ajudar, entendeu? Eu quero ajudar o governo para sair dessa crise. Agora, eu não posso ajudar um governo que ele mesmo não queira se ajudar, que ele não possa apresentar um projeto para nós, um projeto de salvação nacional, onde a gente possa reunir oposição e situação numa mesma mesa, esquecer as nossas divergências e as nossas diferenças e escrever um projeto que possa buscar a retomada do crescimento e valorização das pessoas. Coisa que eu não estou observando. O governo permanece arrogante, prepotente, e a perspectiva com isso é só avançar a crise, que lamentavelmente deve ser pior em 2016, na minha opinião, do que 2015. Bem, eu vou pegar o contraponto, se há, da senadora Ana Amélia nesse sentido, porque claro que é difícil exercitar, até para o mais otimista, exercitar, fazer esse exercício e dizer, olha, vou convidar a audiência agora a pensar que há possibilidades. A gente fica muito mais, se atém muito mais ao problema, né? Vocês, em relação ao cidadão ordinário, como eu, quem me escuta nesse momento, vocês têm poder de voto em questões fundamentais. O Berger fez uma descrição do que ele entende desse momento, mas a diferença entre eu e vocês é que vocês, se houver algum processo, se isso se chegar a acontecer, por exemplo, Cunha, né? Ou no caso do parlamento, né? Quero tentar ganhar tempo aqui, mas enfim, o que eu quero dizer é que se houver algum processo, o voto está na mão de vocês, deputados e senadores. Dá para formar ou antecipar ou dizer, olha, o ideal é que aconteça no sentido A ou no sentido B, no momento em que se fala no Brasil em golpe, né? Diga não ao golpe, isso é golpe. Quando se questiona, eu fico muito preocupada com o ouvinte, não estou vendendo a ideia de golpe, não estou defendendo, só estou descrevendo, né? Como é que vocês, que têm esse poder, que têm essa força, seja no Congresso, seja no Senado, vocês entendem isso? Raquel, primeiro, acho que o senador Dário fez um diagnóstico que é a visão que nós temos na maioria. Temos nos reunido, senadores de todos os partidos, oposição e governo, independentes, como é o meu caso, para debater isso. E todos chegamos apenas ao diagnóstico. que é comum a todos, ao entendimento. O senador usa uma expressão, eu estou disposto a ajudar o governo, eu quero ajudar o país. O governo foi eleito e tem a responsabilidade de fazer. Eu apoiei outro candidato, Aécio Neves, e, portanto, minha posição é de independência. O que está acontecendo, a política, Raquel, é uma nuvem, como dizia o Magalhães Pinto, é uma nuvem. Então, é muito difícil você fazer qualquer previsão, qualquer prognóstico, porque há um jogo tão duro, do poder, ninguém larga o poder assim fácil, Raquel, não é. E o interessante é o seguinte, quando Fernando Henrique foi presidente da República, o PT e setores do PT, Tarso Genro foi uma pessoa, uma figura muito forte do Partido dos Trabalhadores, foi governador do Rio Grande do Sul, escreveu, ele não declarou, ele escreveu no jornal Folha de São Paulo, impeachment já para o Fernando Henrique Cardoso, e ninguém disse que aquilo era golpe, era um direito dele dizer isso. Eu acho assim que como o partido que está no governo, a frustração foi tão grande, a decepção da sociedade é tão grande, e eles hoje dizem assim, puxa, mas que intolerância um ministro Ananias ou um líder, o Paulo Pimenta ou o Paulo Paulo Teixeira, que são líderes do PT, estarem, ou ministros de Estado do PT, estarem sendo hostilizados. O Guido Mantega vai num restaurante, é hostilizado, vai numa reunião da sociedade, são hostilizados. Mas porque, é o pensamento do ódio, porque a gente ouve muito isso, né? Por que eles estão reclamando se eles plantaram? Eles estão colhendo o que plantaram, Raquel. Vamos ser muito sinceros. Ou eu ou eles. Nós e eles. Quantas vezes o Lula disse as elites, mas eu claro que nós, você e eu somos elites, nós estamos numa posição privilegiada. Agora, eu cheguei onde cheguei trabalhando muito, ralando muito, entende? Então, elite, isso é uma coisa muito fácil de você carimbar as pessoas, de você taxar as pessoas, de você inviabilizar um debate político. Ora, o que aconteceu? O governo prometeu mundos e fundos numa eleição, não cumpriu e agora está pagando o preço do descrédito. E a presidente, lamentavelmente, tem um respeito por ser a primeira mulher presidente da República, mas vamos falar do ponto de vista político e institucional. Ela perdeu as condições da coisa fundamental, na coisa fundamental para o país, para a política e para a economia, credibilidade. E o próprio Lula está reconhecendo. Os erros foram muitos, ele mesmo. E agora, tardiamente, o governo reconhece isso. Mas recuperou o tempo perdido. Agora, coitado desse tal Joaquim Levy, que está sendo um saco de pancadas, uma espécie de para-raios, tudo bate nele. Porque aí você livra a fonte principal. Mas ele não é culpado disso, ele é um técnico que está lá para fazer uma política que vem. Qual é o primeiro ponto? CPMF. O que vai fazer com o dinheiro? Concordo com o senador Dário Berger. Pagamos quanto de juro? Qual é o valor do juro que pagamos? Não dá para pegar esse juro que você gastou para fazer isso e tapar um pouco esse buraco dessa dívida que nós temos, que o Estado, cada dia o déficit, cada dia, primeiro começou com 50, depois passou para 70, agora é 119 bilhões. É que a gente não consegue quantificar, senadora. Nós tivemos uma discussão assim, essa inversão, estamos livres, né, decretamos a nossa liberdade do FMI. Dia desses eu chamei um sociólogo, economista, estudioso, ele tem muitos predicados. E ele explicava, eles quase. Qual é o valor de você tirar a canga, digamos, né, num português coloquial do FMI, pagando 4% de juros, para contrair uma dívida que cobra 16% de juros? E o mais curioso, que eu não entendo, e eu me pergunto isso, onde é que eu estava, quando foi que eu dormi? Na campanha presidencial, o Alfredo Lang me chamou a atenção para uma coisa. Ele falou, pois é, aquele debate maluco, aquela coisa toda, o único que falou em dívida interna e falência do Estado foi o Félix. Como é o nome dele inteiro? Levy Fidelix. Foi o único, foi a nota dissonante. Porque todos nós estávamos hipnotizados, sedados e tentando entender a dinâmica dos... confronto entre a S e Dilma. A dinâmica dos protagonistas. Vale para todos nós eu ter sido entorpecida? Por exemplo, a senhora, quando saiu a lista dos envolvidos na Lava Jato, saiu também como manchete nacional a sua decepção de ver o seu partido envolvido de uma forma tão visceral com isso tudo. A senhora falava em deixar o partido, deputados gaúchos envolvidos até o pescoço, né, com isso. O PMDB aqui em Santa Catarina, eu falava com o Berger no intervalo comercial, quer dizer, o irmão do Berger, ele assumiu um posto de extrema importância na Eletrosul, junto com o Vinhate aqui de Chapecó, Partido dos Trabalhadores. Eu faço esses links para dizer o quê? nós vivemos a partir do Lula e desse ciclo de sucesso, a gente colou na Dilma e parece que por muito tempo nós esquecemos o que era oposição. Parece que a nação inteira só se deixou levar por aquele discurso e todos dormimos e ninguém sabia que tinha dívida interna e ninguém sabia que teria problema. Era de um lado Aécio, do outro lado a Dilma. Partidos a reboque, não existia mais. Era difícil ouvir um maluco dizer que era oposição. Era feio, era chato, era constrangedor. No momento em que o Brasil era a bola da vez, todo mundo era a situação. Se tinha um maluco gritando sozinho, era muito. Vocês tiveram o mesmo sentimento de repente acordar e dizer que... Que Brasil é esse? O que aconteceu entre final do ano e começo do ano? Quando a árvore é maior, o tombo também é maior e mais ruidoso, minha querida Raquel. E é exatamente foi isso que aconteceu. A queda brusca de todo esse sentimento de otimismo, que o Brasil estava navegando em mares maravilhosos, né? Surfando céu a boa onda. Céu de brigadeiro, Cristo Redentor de braços abertos e tal, decolando, Cristo Redentor, a foto da The Economist. Então, é que foi muito rápido a queda. A queda foi muito rápida. E você citou aí o Vinhati, eu tenho vários líderes do PT que são pessoas de diálogo, de conversa, de tudo. Agora, o núcleo do poder do partido da presidente Dilma é um núcleo duro, é um núcleo de poder mesmo. E é dessa forma de ou nós ou eles. Então, há pessoas... Vocês sentem isso lá? Sem dúvida. No Senado nós temos Jorge Viana, que você conversa, dialoga com muita facilidade, compreende, aceitam a crítica. Claro, há um limite também para isso. Mas você tem pessoas que dentro dos que realmente estão detêm o poder, é muito difícil. Não, o que acontece, essa medida provisória mesmo em relação aos caminhoneiros. E é esse o processo, entende? Que você vê esse enfrentamento, jogar o exército do Stedley, como Lula vai chamar, para botar, amedrontar a classe média, ou o produtor. Não é assim, não é dessa forma, gente. Democracia, se fosse a Dilma, como fez o Fernando Henrique. Fernando Henrique botou em votação o impeachment. Esqueceram que o Fernando Henrique, você estava lá na Câmara, Colato, você estava lá. O Fernando Henrique pôs em votação o impeachment. Ele colocou impeachment contra ele. E aí? E aí não houve nada desse escarcéu todo, é golpe. Pô, é institucional. O Congresso vai deliberar. E você anda na rua, Raquel? Nós andamos na rua. A pergunta, onde cheguei, eles fizeram até um teste comigo. Tinha um grupo com o senador Dario Berger ali, um grupo grande, tinha acho que uns 12 empresários, executivos ali e tal, um grupo grande, vários setores. Aí ele falou assim, eu cheguei meio cansado, quase duas da manhã, você está assim meio zonzo, né? Qual é a pergunta que mais faz? Assim, quando é que vocês vão tirar essa mulher? Aí todo mundo caiu na risada. É o que as pessoas perguntam. Agora, eu não tenho resposta, eu não sei. Não sei quando é que vai acontecer isso. Você falou a história do Cunha. Agora, quem está vivendo o olho do furacão são os deputados lá na Câmara dos Deputados. Pois nós ainda estamos navegando numa situação mais tranquila. Posso, né? Só colaborar aqui? Vamos um lá, pouquinho. O Brasil está numa situação muito complexa da atividade econômica. Por que a atividade econômica está parando hoje? Porque nós temos um problema político para resolver. E o problema político está em duas áreas. No Congresso Nacional, mais em cima da questão da Eduardo Cunha, da Câmara, e do outro lado da rua, a Presidente da República, que é o Palácio do Planalto, que é o governo. Então, o que nós estamos querendo, e a bancada ruralista, eu acho que é a única oposição realmente autêntica que enfrenta o governo. Nós estamos tentando salvar o Brasil através da agricultura, e a agricultura está sendo perseguida como nunca ideologicamente nesse país. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião na frente parlamentar e fomos ao do Eduardo Cunha dizendo o seguinte: ó, a tua situação está sendo encaminhada pelo Conselho de Ética e você tem que fazer o trabalho institucional. Eu não posso chegar lá e dizer, ó, presidente, eu não concordo contigo, sai da cadeira aqui, tu está demitido. Tem que passar pelo trâmite do rito normal da casa e legal. Então, ele está na Comissão de Ética. Então, a sua situação está sendo encaminhada. Se a Comissão de Ética trouxer que realmente você tem responsabilidade, que está colocando como óbvio o problema, vai vir para o plenário vai decidir, com certeza, né, ele será cassado, né? Mas tem que seguir o ritmo, não tem como fazer diferente. Do outro lado, nós queremos que o presidente da Câmara coloque em pauta o impeachment da presidente, porque tem 16, 20 pedidos lá, e o presidente da casa não se decide. Então, nós não estamos pedindo o impeachment da presidente Dilma, nós estamos pedindo que tramite o processo do impeachment. Quer dizer, ele coloca em pauta e o Congresso Nacional vai decidir se aprova o impeachment ou não aprova. Mas nós não podemos ficar nessa expectativa, mas essa expectativa de empurrar com a barriga. Justamente, Colato, desculpa te interromper, eu cometi um erro, induzi as pessoas que acompanham o programa a raciocinar nessa mesma forma. Eu me apresso e faço isso. A questão que vocês vivem é especificamente em relação à Câmara dos Deputados e ao Cunha. O que eu quis dizer, né, é que vocês não vão, não são senadores que vão impedir o Cunha, né? Então, talvez, muitas vezes, na fala rápida, eu acabo induzindo esse tipo de erro de raciocínio. Vocês não é referente à casa de vocês, ao meio de vocês. É uma questão específica dos deputados. O que me preocupa é justamente a gente enxerga a imagem do Cunha e lê: eu tenho poder e vocês não sabem quanto. Então, eu detenho comigo o poder de iniciar um processo de impedimento da presidente. Ou não. Ou não. Uhum. Portanto, aquietem-se. Em função do poder que eu detenho, eu quero preservar a minha presença nesta casa. Não vou fazer como fez Calheiros, eu não vou renunciar. Você fez o que ele fez com o negócio do Chico Alencar? Não. Ele é um aliado dele. Entrou com uma ação na comissão de ética da Câmara dos Deputados contra o Chico Alencar. Ah, sim, claro. Por uso de doação de campanha, acima do percentual permitido dos servidores do gabinete dele. Sim, acompanhei. Essa é para confirmar o que você está dizendo do poder. Você não sabe o poder que eu tenho. Mas, Raquel, é curioso porque ele não é velado isso, Colato. Não. Ele deixa muito claro. Sim, Raquel, é o seguinte, as pessoas acham que o presidente pode tudo. Não, o presidente tem que colocar em pauta. Quem vai decidir é o plenário da Câmara, tanto pela cassação do presidente da Câmara, como o impeachment da presidente Dilma, ou seja lá, que foi os dois, conforme estão os dois processos do TSE ou no Tribunal de Contas. Então, o que nós queremos é isso, que se coloque em pauta para nós decidir, porque nós não temos o poder de dizer, olha, vamos fazer essa decisão sem ter o rito normal de chegar no plenário e dizer assim, vamos votar. E nós estamos sendo desgastados também. A Câmara dos Deputados está tendo desgaste junto com o presidente. Então, com nós certeza. Não queremos mais isso, nós queremos decidir se Cunha é culpado, que ele seja, né, tirado da sua posição. Se tiver o impeachment e o Congresso decidir que tem que ser cassado o presidente, tem que se fazer. Agora, o Brasil não pode ficar esperando uma decisão que não vem. Entende? Que mas isso a sensação parou que tem que todo o resto vem atrás. E que nós estamos, então, quem que tá faltando? Assistindo essa discussão. Como a senadora falou aqui, a credibilidade tanto do presidente da casa, que contamina todos os deputados e o Congresso Nacional, como a credibilidade da presidente. Eu digo para você, quem acredita numa palavra da presidente hoje, com todas as palavras feitas e não cumpridas? Não há credibilidade no processo. Então, se você vai falar alguma coisa, presidente da República, vou fazer isso, quem que acredita? Então, o que o empresário lá está para fazer, o investimento, o empreendedor? Ele, não, para aí, vou esperar, ver o que vai acontecer. E pior, como ele está com essa espera, a primeira coisa que ele faz quando ele está com um problema na crise é o quê? Demitir o seu funcionário, causar o desemprego. Então, isso é uma cadeia que está acontecendo, né? De efeito dominó, e que está trazendo a economia para o buraco por falta de uma posição e decisão de governo. O PMDB apresentou um projeto Ponte para o Futuro, né, que vai ser discutido agora dia 17 no Congresso Nacional, e a gente espera o quê? Que essa proposta seja a proposta do partido, levada ao governo. Se o governo decidir não tomar essa decisão, a minha posição, e eu já falei com o senador Dário Berg, é nós sair do governo. Quer dizer, nós estamos fora do governo. Agora, como sair do governo se o vice-presidente da República é do PMDB, institucionalmente? Então, você tem todo um processo aí que as amarras, que você não é assim, ó, toma a decisão agora aqui e está resolvido. Não. Agora, nós temos que resolver a questão política, que é a questão do Eduardo Cunha, que é a questão do impeachment da presidente. Tem que decidir isso. Se não tiver nenhum dentro do outro, a vida continua. Se tiver, temos que buscar outras alternativas de credibilidade. E é isso que está acontecendo. E nós estamos numa angústia terrível para resolver isso. Agora, quem que tem poder de fazer, se não via institucional, via legal, via justiça, dizer, olha, está aqui o processo. Agora, o Congresso vai fazer o quê? Vai votar. um processo que virá para ser votado. Sem chegar esse processo lá, não tem o que se fazer, a não ser, como o pessoal fala, é um golpe, é o militar que vem aí. Você não tem como fazer isso. A pessoa tem que entender. Movimento de rua, a população avançando, os caminhoneiros tentaram fazer um movimento, porque não é questão dos caminhoneiros, é questão de uma categoria econômica que está impossibilidade de continuar viva. E teve a coragem de ir para a rua e dizer, olha, não dá mais. Agora, outras categorias com certeza têm o mesmo problema e não fizeram isso. Então, se não vier esse movimento da rua realmente forte para pressionar a área política, dizer, olha, toma essa decisão é agora e não tem mais volta, você tem que ter a via institucional e não tem outra saída. A gente está aguardando que isso aconteça e nós estamos exigindo que o presidente da Câmara tome essa decisão para que o processo ande. E aí, se tiver a cassação, o impeachment, é uma coisa. Se não tiver, tem que continuar a situação do Brasil, não pode ficar nessa indecisão e parado como está. Olha, correção de erro 2. Eu induzi também a um outro raciocínio. Quando eu exemplifiquei, senador, eu falei de uma forma muito rápida, o nível de descontentamento, no caso da senadora, com o próprio partido. Né? Não deve ter sido um enfrentamento fácil esse, né? Compreender o comprometimento do partido, o número de pessoas que apareceram, o protagonismo em alguns momentos de maus exemplos. Quem cometeu, Raquel, erros tem que pagar por eles. Eu em nenhum momento disse que sairia do partido, porque o partido PP do Rio Grande do Sul é o maior partido da agremiação progressista que tem no país. Nós temos 230 mil filiados, tá? É um partido que tem 7 deputados estaduais, 6 deputados federais. E cada um tem que responder pelos seus erros e claro, essa é a posição. No Estado Democrático de Direito de Defesa, vai lá, sim, se explica e tudo. Eu tenho um compromisso com o partido, pelo tamanho que tem o partido, pelo compromisso que eu tive. O Rio Grande do Sul tem um problema sério com mudança de partido, é uma questão cultural. Isso para casos como é o meu caso, né, como uma pessoa que sempre teve posições, sempre soube, né, de que lado estava, então nesse aspecto. Então, em nenhum momento. Agora, sempre cobrei o esclarecimento total de tudo que aconteceu de errado. Não tenho que passar a mão na cabeça de ninguém, seja amigo, correligionário, irmão, não. Cometeu erro, tem que pagar por ele. Agora, eu sou responsável pelos meus atos, pelo que eu faço, não pelos atos dos outros. Não posso eu ser cobrada disso só porque o outro fez e tal. Seria a mesma coisa que você dizer assim, pô, teu irmão cometeu um delito e você vai pagar por ele. Não é justo isso, né? Então, eu reconheço que teve, foi o partido que teve mais exposto sobre isso. O mais exposto, o mais, foi onde começou primeiro todo, 40 deputados com todo esse movimento. É trágico, é triste para eu que pertenço ao partido? Claro que é. Todas, eu recebi 5 partidos me convidaram para me filiar. Fiquei muito feliz, mas no PP do Rio Grande do Sul, em homenagem ao PP, o compromisso que eu tenho é com esse partido, que tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no estado do Rio Grande do Sul. Ok, feito esse contraponto. Eu também, quando fiz essa avaliação, eu citei o exemplo, justamente falou do irmão do Dário Berg, que assume um posto importante numa costura com o Partido dos Trabalhadores, PMDB e PT. E eu não quis colocar na vala do certo, do errado, do bom ou do mal. Eu quis exemplificar o quê? Que o partido toma rumos que são maiores do que o entendimento pessoal de cada um, muitas vezes. Mas o Dário Berg disse, olha, eu tento manter uma postura independente. Eu quis usar o contexto para compreender a medida dessa independência. É possível dizer não, olho para trás, talvez tenha ouvido o canto da sereia, no caso a Dilma, talvez tenha entendido que a situação era melhor do que se apresentava. Colato disse, o nosso líder, Temer, é o vice-presidente da República, do PMDB. Então, como é que se lida com isso? Eu usei o exemplo do seu irmão à frente de uma estatal, justamente nesse sentido, é possível manter a independência, é possível dizer, olha, compreendo, entendo, mas me dou ao direito de ter uma postura independente. Dá para fazer isso com uma coisa chamada PMDB, que é um mega partido? Claro que dá. É o que é mega partido e que está com o poder na mão. Claro. Mas sempre o PMDB sempre diz que não. O presidente da República. Que não é assim. O vice-presidente da República está lá. Nós temos 15% só dos deputados e. Ó, o Colato é um que sempre diz que o PMDB não é essa não coisa tem toda. Não tem essa força toda, não. Se tiver, nós tínhamos. Tem a presidência da Câmara e do Senado. Bem, tentando. Não é tudo, né? Tentando ir por parte. Bem, a política, na verdade, para você fazer a boa política, você precisa ocupar certos espaços. Essa que é a grande verdade, né? Isso não significa superveniência. Isso não significa que você fica atrelado às coisas que estão erradas. Então, eu tenho demonstrado a minha independência no Senado Federal. Eu não vou rasgar minha biografia. Eu também, talvez, me coloquei equivocadamente quando disse que era ajudar o governo. Eu estou preocupado com o país, eu quero ajudar o país, eu quero que ele possa voltar a ser aquele que a gente tinha expectativa que seria o país do futuro. Né? Lamentavelmente, nós estamos vivendo essa crise política envolvendo o presidente da Câmara. Eu quero, assim, sendo mais objetivo e buscando o meu viés mais um pouco radical, quero dizer que isso é uma vergonha para a Câmara dos Deputados, isso é uma vergonha para o Senado Federal, isso é uma vergonha para a classe política, isso é uma vergonha para o Brasil. Essa é que é a grande verdade. Isso chega a ser um deboche, essa permanência dele na presidência da Câmara dos Deputados. O nosso partido já devia de ter se manifestado muito antes de hoje, de ontem e etc. tal, com relação a esse assunto. Nós já devíamos ter pedido a expulsão dele do partido, porque ele denigre a nossa imagem. Nós acabamos pagando por atos que nós não cometemos e estamos indo para uma vala comum da qual nós não participamos. E da qual eu não participo, e da qual eu não concordo. Portanto, nós precisamos ter uma definição rápida e objetiva com relação a esse assunto, porque a cada dia que passa o cenário político se agrava e quem perde com isso são os brasileiros e as brasileiras que vivem e convivem com a incerteza, com a desesperança, com a angústia de que os empregos que deveriam ser gerados estão reduzindo-se e a gente está caminhando para um clima de incerteza jamais visto no Brasil do momento. Então, de forma que quero aqui de Chapecó dizer o seguinte: eu tenho essa questão da Eletrosul, o cargo está à disposição, já coloquei o cargo à disposição. Assim, ó, se essa é a condição para mim votar com o governo, sem a minha independência, sim, para que eu traia a minha consciência, o meu espírito, a minha alma, assim, ó, está tudo liberado, está à disposição, vocês tomem as atitudes que quiserem tomar. E outra coisa que eu quero dizer, a Eletrosul, ela está falida também. Ela tem 2 bilhões de dívida. 2 bilhões de dívida. A Petrobras, 75 bi. Conseguiram falir a Eletrosul. Então, na verdade, é um espaço que, a curto prazo, como você diz, não tem valor nenhum, porque não dá para fazer nada. Não dá para investir, não dá para fazer política, não dá para construir um cenário positivo de desenvolvimento e de crescimento, quando, na verdade, o que eles estão fazendo lá é um plano de desinvestimento. Você sabe o que é isso? É um plano para vender ativos para pagar a dívida. E vender ativos no pior cenário, quando o Abílio Diniz diz que todos os nossos ativos estão em liquidação. Então, lamentavelmente, a crise... todas as crises, elas atingem, lamentavelmente, as pessoas mais pobres. E os ricos na crise ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Porque quem tem dinheiro vai comprar, vai adquirir ativos e outras coisas com preço lá embaixo e vão ficar cada vez mais ricos. E os pobres que não têm capital de giro para sobreviver a esse cenário, os médios, os pobres, os pequenos, vão ter que se desfazer das suas propriedades, das suas empresas, e lamentavelmente esse cenário é um cenário muito degradante para todos nós, do qual eu não participo, não quero participar, não tenho compromisso com ninguém a não ser com a minha consciência e com o meu espírito otimista de poder ver o Brasil crescendo, se desenvolvendo e prosperando. Raquel, deixa eu só te dizer, Nisso, exatamente nessa linha do senador, eu sou, meu partido está no governo, tem um ministro da integração nacional do meu partido, eu não tenho um cargo de nada no governo, nada, nenhum, nem vou ter, exatamente para preservar essa posição de independente. A presidenta da república, em 5 anos, ela é do Rio Grande do Sul, praticamente nasceu em Minas, mas é do Rio Grande do Sul. Pois é, boa parte da vida lá, a gente esquece. Ela me ligou uma vez só. Ligou há poucos dias para pedir que eu mantivesse o veto dela ao reajuste dos servidores do judiciário. Só para isso. E eu disse a ela, presidente, eu não posso cometer um crime à minha consciência. Eu assumi um compromisso com os servidores do judiciário quando votei a favor do reajuste. A proposta do reajuste não foi de deputado, não foi de senador, foi do Supremo Tribunal Federal com os presidentes do Tribunal Superior. Ponto. Votei. O veto, o que que é? É dizer não àquilo que eu disse sim. Agora, como é que eu vou dizer não ao que eu fiz sim ao reajuste? Eu tenho que ser coerente, Raquel. E eu disse a ela, presidente, eu agradeço a sua ligação, eu quero que a senhora entenda, minha, eu não vou dormir. Não é preocupada nada com o efeito, não é com a minha consciência, porque eu assumi um compromisso. E acordo tem que ser cumprido, não precisa assinar. Então ela me ligou uma vez. Agora eu vou lhe mostrar onde está a raiz da crise. Vou ver o que que hoje, Raquel, o que que está hoje no cenário político, o que que está se dizendo. Olha aqui. Há aliados, Lula defende Meirelles na Fazenda para deter impeachment. Tá? Olha aqui. Dilma pede a ministros que colham sugestões para estimular PIB. Pede sugestões. Planalto exige que o ministro da Fazenda seja um animador de torcida. Olha só. Dívida da Petrobras cresce 78 bilhões em 3 meses. Tá? Terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos, lá do Senado Federal, vai ter audiência pública para debater a dívida da Petrobras. Então, veja, essa é a raiz da crise. E só para terminar, a semana passada o Senado Federal debateu uma lei sobre terrorismo. O líder do governo, chamado Delcídio Amaral, do PT, pegou o microfone, vocês estavam lá, Dário, e disse o seguinte: este projeto é de interesse do governo, o relator negociou, acertou todos os termos desse projeto com o Gabinete Civil e com o Ministério da Justiça. Portanto, esse projeto é da maior importância para o país e o governo tem interesse. O relator foi o senador Aloysio Nunes Ferreira, que aliás fez um belo relatório, porque ele dissecou, ele sabia toda da matéria. O que que aconteceu? As tribunas se revezaram, todos os senadores petistas, detonando o projeto. Ele foi aprovado pela racionalidade e até... Aí eu disse lá, aqui dá para entender a raiz da crise. O PT não foi solidário com a presidente da República, do partido dela, Raquel. Entendeu? Então, e vem cobrar como? O que que nós vamos fazer? Se o partido que deveria ter obrigação de ser solidário com a presidente não foi... O que que nós, e mais nós, fomos lá e eu disse, estou votando com o governo. Eu raramente estou votando com o governo. Porque eu estou entendendo, pela minha independência, da relevância de ter um projeto desse, que não tem nada a ver. Aí veio todo aquele discurso, vai criminalizar o movimento social. Desde quando? Onde está escrito lá no texto isso? Nada. É apenas uma norma. Nós estamos aqui com uma fronteira toda, um queijo suíço verdadeiro, cheio de buraco, com as coisas acontecendo, o mundo mobilizando, a Venezuela brigando com a Colômbia. É nossa fronteira. Como é que nós vamos ficar desguarnecidos de ações como essas? Então, nós temos que ter cautela. Agora, a raiz da crise está dentro do próprio governo. Nós somos espectadores. Ok. A gente tem que chamar mais um intervalo comercial. Na volta, vamos tentar fazer um fecha disso tudo. Se levanta muita questão. É tudo ao mesmo tempo agora. Vivemos um momento muito singular em que se questiona o presidente da Câmara ao mesmo tempo em que se questiona com muita veemência o atual governo. Fico imaginando se teve, talvez alguém aqui me refresque a memória, se passamos por uma situação parecida e o impasse que isso gera. Porque o que a gente vive efetivamente é um impasse. Enquanto outras coisas não ocorrem, se pensa que qual a próxima carta que o Cunha tem na manga, por quanto tempo ele se mantém, o que isso significa ou não para Dilma. E a gente fica no meio, literalmente, do fogo cruzado. Vou chamar intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM 610.

se sai o Levi, se a governabilidade depende disso, se esse sentimento que... Olha, o Serra falou, e desculpa, eu estou usando o PSDB, eu peço muito desculpa aqui, porque a gente está vivendo momentos muito belicosos, beligerantes. O Serra disse, será que não dá para todo mundo baixar a bola, fazer uma coalizão, tentar salvar o avião e o piloto, fazer com que essa situação, a gente passe por essa turbulência? E eu, sinceramente, dei o voto de confiança. Dá para pensar num encaminhamento proativo, numa mudança de ministro e num final feliz? É, Raquel, voltando ao ponto, eu penso que mudar o ministro é trocar 6 por meia dúzia, sinceramente. A liderança do processo está nas mãos da presidente da República, Dilma Rousseff. Isso já foi identificado, inclusive, pelo seu padrinho principal, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tudo depende da presidente da República. Ela foi eleita para isto e ela tem que assumir esta liderança. Quando ela quis tratar de manter vetos, ela se mexeu, ela ligou. Ela tem capacidade, ela tem que usar esse poder para liderar o processo, porque não vai ser. Isso é como numa orquestra. O maestro rege uma orquestra e todos têm que tocar afinadamente. Agora, a orquestra está desafinada e não há um regente para essa orquestra chamada Brasil. Concordo com o senador Dário Berger que o Brasil é maior que a crise e nós vamos sair dessa. Agora, claro que vamos pagar um preço muito caro por esse processo. Senador, agradeço muito a sua participação. Quem sabe um dia a senhora não volte por aqui, não tenha tempo novamente, não passe aqui pelo estúdio, porque teremos, por exemplo, todo o Rio Grande do Sul para discutir. Brincava aqui na mesa que, coincidentemente, não tem 3 gaúchos e um catarinense. Eu quero só te agradecer. Só te agradecer a revista de Chapecó, que eu fiquei encantada não só pela qualidade editorial, mas pela impressão e porque encontrei aqui 2 páginas sobre a Semana Farroupilha. Eu, como gaúcha, eu penso que eu me orgulho muito de ver num outro estado vizinho, irmão, Santa Catarina. Santa Catarina, o senador Dário Berg, toda vez que eu falava na tribuna sobre a enchente que destruiu o Rio Grande do Sul muito, o senador Dário Berger sempre falava, nós somos irmãos, nós somos solidários aos gaúchos nesse processo. Logo depois veio também o temporal em algumas regiões catarinenses. Então, eu acho que essa irmandade que nos une é uma coisa também fortalecedora para que juntos possamos também vencer a crise lá no nosso estado e no nosso país. Então, senadora, fica o convite. Voltando aqui por essas plagas... Adorei Chapecó. A senhora passa aqui na rádio. Obrigada pela participação. Obrigado. Colato, bem rapidinho, tem notícia boa? Sei que tem, então, Raquel, segundos para as boas notícias. Então, nós estamos aqui com o senador Dário Berg, com a Anamelli. Daqui nós vamos ao hospital regional, né? Onde vamos anunciar 2 milhões de recursos para a questão da oncologia, para um aparelho moderno aí, que vai atender toda essa demanda de mais de 100 pessoas por dia. Então, nós fizemos uma parceria aqui, eu e o senador, cada um dá 1 milhão das suas emendas parlamentares, e vamos fazer esta aquisição, o orçamento do ano que vem. Convidar todos para as 2 horas estar na Camosc, né, que nós estaremos então essa audiência pública, os senadores, com as lideranças cooperativas, técnicos, entidades, enfim, para que participem. E à noite nós vamos ter uma reunião política, então, com o nosso partido PMDB, que sou presidente, e aproveitando aqui a presença do nosso senador Dário Berg, dizer que nós temos que realmente buscar esse entendimento. Nós estamos buscando. Eu faço um trabalho muito forte em cima do agronegócio e cuido bem. E 90% do meu tempo é desmanchar erros que o governo pratica em cima da agricultura. Então, me perdoe se eu não consigo resolver o problema político brasileiro, que nem tenho essa força. Mas assim, a nuvem está em cima do Eduardo Cunha, na verdade a nuvem está no Brasil, que é o problema financeiro, econômico, de administração, de governo, e nós temos que olhar como um todo. Porque você não pode simplesmente dizer, sair Eduardo Cunha, ela vai resolver o problema no Brasil? Não vai. Quem virá depois? Não sei. Então nós temos que olhar bem. Não pode alguém que tem telhado de vidro, né, jogar pedra nos outros e dizer, não, a culpa está lá e não está aqui. Então, eu sempre digo, a culpa está aqui no Congresso, mas também está do outro lado da rua, que é no Palácio do Planalto. Então, essas questões que nós temos que pensar e vamos todos juntos buscar essa saída. Eu acho que quem que é o culpado, quem é o culpado? O negócio é cada um fazer sua parte e tenho certeza que nós estamos tentando fazer isso dentro daquelas histórias, né? E não precisaria governo, precisava lei. Eu sempre digo assim, ó, se todos respeitassem os 10 mandamentos, estava resolvido o problema do Brasil. Mas, infelizmente, nem todos respeitam. Bom dia a todos. Obrigada. Finalmente, senador Dário Berger, obrigada pela participação. Eu repito a pergunta que eu fiz à senadora. Será que a gente pode apostar, né? Se falou tanto em melhora, em saída, em busca de solução, será que a troca do ministro, eu vi, olha, se falou, se pronunciou a frase, talvez troque o ministro, já mudou o preço do dólar? Que sensibilidade, que sintonia fina, né? Que conjuntura é essa? Então dá para imaginar que, sim, pode ser, podemos ver com bons olhos, talvez, tira o Levi, pobre Levi, linha dura, infartado, já coitado, dá até pena não querer estar na pele de uma pessoa assim, mas enfim, dá para imaginar que tirando, voltando o Meirelles, alterando essa interface, a gente diga, olha, tá aí um caminho para tirarmos o pé da lama? Bem, eu acho que ajuda, entendeu? Eu acho que fazer alguma coisa é mais importante do que não fazer nada. E eu já tive, junto com a senadora Ana Amélia, alguns encontros com o ministro Levi. E em nenhum momento ele me impressionou positivamente que ele pudesse ser um agente da transformação da crise que nós estamos vivendo hoje. Essa, infelizmente, é a realidade. E o ministro deteria esse poder? Eu tenho estima pelo... Eu nem conheço o Levi, eu sei que ele é um técnico, renomado e tal, mas eu não senti nele um projeto de salvação nacional e nem capacidade de persuasão necessária para conduzir a política econômica do Brasil. É evidente que a maior responsabilidade é do presidente da República, né? Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, as responsabilidades são delegadas. E para quem recebe a delegação, tem que ter a capacidade de unir as pessoas em torno de um projeto. O Fernando Henrique não foi economista, não é economista, mas foi, acho que, o maior e o melhor ministro da Fazenda que nós tivemos em todos os tempos. Por quê? Porque ele se reuniu, ele juntou as pessoas, ele elaborou um programa, um projeto, defendeu o projeto, teve capacidade de convencimento e o Brasil implantou um plano real que hoje é referência para todos nós e em todos os tempos em termos de planejamento econômico. O que nós estamos precisando é disso. Nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém que tenha essa capacidade, que não precisa ser economista, não precisa ser o Henrique Meirelles. Tem que ser alguém capaz de juntar situação, oposição, numa mesma mesa, esquecer as diferenças pessoais, políticas, partidárias e escrever um projeto que possa buscar um entendimento nacional. Quem é essa pessoa? Eu não sei. Mas eu sei que ela, na minha opinião, é muito importante para conduzir a política econômica do Brasil, que é por ali que passa todo o viés do desenvolvimento de uma nação. Infelizmente, é essa a realidade. Além do mais, eu quero aqui dizer que eu tenho muita estima pela senadora Ana Amélia, porque ela me recebeu com um carinho de uma gaúcha catarinense, né? É incrível, né? Como ela não tem muita fronteira, né? Não tem. Realmente é. E tenho aprendido muito com ela, inclusive o rigor com relação à pontualidade. Os encaminhamentos, os pronunciamentos, e ela nos honra hoje aqui em Santa Catarina, aqui em Chapecó, aqui no Oeste Catarinense, com a sua presença, o que amplia substancialmente o relevo da nossa audiência. Então, Ana Amélia, quero te agradecer por isso. Muito obrigada. Entendeu? E quero te agradecer por tudo. Nós temos que agradecer a Raquel, senador, porque eu vou dizer, nem na Rádio Senado temos um espaço tamanho desse aqui. Então, Raquel, senadora, muito obrigada. E eu aproveito para dar um abraço para os meus correligionários progressistas de Chapecó, também do meu querido amigo Esperidião Amin, que é presidente do partido. Então, sei das divergências que existem, mas eu não posso deixar de fazer essa referência, porque são pessoas que eu quero muito bem. Obrigada, senador. Pô, Namélia, você ia tão bem. Você ia tão bem, agora você trouxe fosse um esperidão para conversa, aí você matei, estragou tudo. Estragou todo o nosso papo. Mas tudo bem, eu vou. Bom, é isso, consideração... viu, Raquel? Termina bem o programa. Mas isso é algo, sabe, né? Senador, isso é algo que a gente. É bom que aconteça. É o que eu falei, a gente ficou sedado muito tempo, entendendo, né, que essa. Dificuldade de convivência. Justamente, e por outro lado também, olha, eu brinco, eu criei um termozinho que era, a gente foi muito policiado pela patrulha da felicidade. Você não podia ser uma nota dissonante. Então, vamos ser todos, situação, não existe mais oposição, estamos todos felizes, se você não for, você começa, você é uma mulher, você é chata e você é muito crítica. Porque a patrulha da felicidade lhe dizia sempre o oposto, não exerça crítica, crítica é ruim nesse momento. Agora, passando um tempo, a gente se descobre, todos nos descobrimos muito críticos, talvez até exageradamente críticos. Desculpa fazer esse parênteses, mas muitas vezes o entrevistado vem aqui e percebe essa ansiedade, talvez haja também o excesso da crítica. Temos que aprender a modular isso também. Mas desculpa interromper o raciocínio nesse sentido, volto a agradecer a sua participação, senador. Então, agora eu já vou reduzir meus elogios à Ana Amélia pela interferência que ela fez, desagradável, do final da nossa reunião. Olha 2018, como é que vai ser por aqui? Ótimo, eu acho não, bom. Não, vou vir aqui fazer campanha. Não tem jeito, não tem jeito. É vinho e água a nossa relação. Mas eu também quero, me despedindo. Azeite e água, senador. Azeite. Vinho e água, dá um suco de uva. Dá um suco de uva, azeite e água. Obrigado. Eu só quero também me referir ao meu prezado amigo aqui, dileto companheiro, Valdir Colato. O Valdir Colato está aqui, Ana Amélia, presidente da Agricultura, da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Nós estamos diante de uma das maiores autoridades em agronegócio e agricultura do país. Esse cara que está aqui na nossa frente, ele é muito mais reconhecido fora de Santa Catarina do que em Santa Catarina. Então, conhecendo essa realidade, eu precisaria, por dever de ofício, fazer essa referência ao querido e distinto amigo Valdir Colato, é quem eu tenho grande admiração e estima. E para concluir, dizer que eu não acho que você é tão crítica assim como você, em determinado momento, você deixa explícito, entendeu? E nem tão chata quanto eu acho que você conduz bem o debate, você estimula a gente a pensar de forma real sobre as coisas. E eu tenho muito prazer de estar aqui com você e, sobretudo, com os meus queridos debatedores, tá? Então, muito obrigado. Volte sempre. Um grande senador, abraço para você sempre. E todos os seus ouvintes. Ok, obrigado. O meu ouvinte é muito exigente. Às vezes eu explicito aqui o que eu ouço, o que eu recebo por e-mail, por WhatsApp. As pessoas, o bom, são duas mãos, mas o bom é que as pessoas sentem muito à vontade para participar, para expor o seu pensamento. Às vezes também pego o pessoal assim, muito chateado, muito, né, desesperançoso. E, infelizmente, é o momento que a gente vive. Mas para você que nos acompanhou, um ótimo final de semana, né? Muito cuidado, muita cautela, acho que o pior, não sei, o vento, pelo menos, parece que amenizou um pouco, né? Mas deu um pé de vento feio aqui agora há pouco, enfim, vamos esperar que tenha sido só isso. A gente se despede e volta na segunda-feira. Um abraço e até lá. Super Conta AM610, conectada com o mundo. Acesse www.superconda.com.br.